Alpha 03, complete. Finally, the contact solid 118-095. 118 Enterprise, Delta 5096. Solar Tower, good morning, Alpha 083, Equine South. Alpha 03, Kinage 1014. Have you sight, checklink beauty, land runway 10, wind 170 degrees off 4 knots. Air ground, runway 10, pass 083. O 9063, nível da restrição. Custa para 2.000 pés, a gente não vai entrar. Você pode estabilizar. Dependendo da senhora, pode repetir mais alto, por favor. Se dá restrição de altitude na posição IPAP, corrija da posição PLO, autorizado ILS, desce para 2.000 pés, ajuste no 04. Repete estabilizado. Ok, agora 10.014 vai reportar. Autorizado início do reboque, reporte para ingressar no pátio principal. Alto, senhor, autorizado e acompanhar para o pátio. Alpha 03 on the ground at 10, left by right, contact ground 121 decimal 10. 1110 Europa. Ground, good morning Europa. Europa 083, passa through until gate 1-1, via Alpha and Juliet. 2-1, via Golf and Juliet, Europa 083. autorizado, voo visual 9063. 9063, 7 leste, norte, torre, 1895. 295, exato.